Não fui só eu que sonhei com uma vida bela, pra tirar o amor do sonho e polir com uma flanela. O crime conduz ao perigo e não deixa falha. O diabo me arrasta na estiga de ir pra fornalha, sem me dar esperança, pondo no chão meu castelo, destruindo os meus sonhos, dos pequenos aos secretos. Chegar onde cheguei, crer e ser restaurado, e na gaveta do ML, Satanás se esquartejado. Torturado, congelado, de peito aberto, pra explodir seus miolos a cada vez que eu leio um provérbio. Louvado seja o rei, teu espírito é munição, pra soprar o nevoeiro que habita em meu coração. Nas madrugas do Eugênia, cada vez mais violenta, ponto 40 Glock 38380, alicerçado na rocha, mesmo sob sol, chuva, ainda que o inimigo me ameace na madruga. Sofri, mas lembro bem, hoje vejo que não é normal, cada Golias que matei, lembro bem dos funeral. Vilões que me acusaram, decretaram o sofrimento, fizeram afundar na lama e se pá voltar no tempo. Jesus Cristo pros guerreiros, com a vida restaurada, com fé na graça, não disse quatro palas. Desafios é comum eu trombar na minha jornada, no deserto ou nos jardins, não mais perto da quadrada. De longe os montes se abrindo como a Bíblia, pro rio que vai passar Jesus, a verdade, a vida. De partida, pra que um dia todos nele creiam, e o leão que petrifica o meu castelo de areia. O castelo de areia foi petrificado, e na bandeja dourada a cabeça do diabo. O trono da morte quebrou, está em pedaço, e a cruz que ela carrega é de sangue e é de aço. O castelo de areia foi petrificado, na bandeja dourada a cabeça do diabo. O trono da morte quebrou, está em pedaço, e a cruz que ela carrega é de sangue e é de aço. O tempo é aliado, faz esquecer o sofrimento, me faz olhar pra trás, não beber mais do veneno. Os ponteiros do relógio marcam as horas, de abeça da palavra, e me manter pronto pra prova. Pra vitória, pra glória, que servida de bandeja, que edifica o castelo, sem chorar grãos de areia. Do abismo que vi abrir em meio ao deserto, olho pro chão, vejo o diabo rastejando no chinelo. Anjos e arcanjos ainda guardam a minha vida, e põe a mão sobre minha carne que só Deus cicatriza. E da vida que é concedida com fé na graça, e não da morte que perdeu na cruz e hoje tá em alta. No sufoco da paz, das flores entre os prédios, e o diabo é o ebola, Jesus Cristo é o remédio. Entre tiros e tiros, canonizaram a besta, no caminho enganoso ilude o castelo de areia. Eu não me rendo, pois a solução está na minha prece. A depressão me torturando, de leste a oeste, ancorando o pesadelo dos demônios, o assassino. O diabo traz a droga, acelera o metabolismo, e o raciocínio de mão dada com o perigo. Pra errar, cair na cova, pra subir trocando tiro. Assisto a queda e vejo o cair dos gigantes. Nas ruas de terra, junta-se o barro com o sangue. Voam sonhos que há muito tempo trazem prejuízo, antes mesmo de Caim, Abel e Adão no paraíso. E a Jesus Cristo coroamos a sua cabeça. O castelo caiu, porém hoje não é mais de areia. O castelo de areia foi petrificado, e na bandeja dourada a cabeça do diabo. O trono da morte quebrou, está em pedaço, e a cruz que ela carrega é de sangue e é de aço. O castelo de areia foi petrificado, na bandeja dourada a cabeça do diabo. O trono da morte quebrou, está em pedaço, e a cruz que ela carrega é de sangue e é de aço. E eu também ostentei luxo, carro da hora, as mina gostosas, moto nervosa, joias. Também sonhei com fama, prestígio e sucesso, mas em vida de crime é só de ida os ingressos. E o diabo atenta a alma dos guerreiros fracos, te ilude na grana e deixa no corpo os buracos de bala que atravessa o peito e a nuca, e faz mais uma mãe chorar na sepultura do filho que se foi na busca dos malotes, que no jogo da vida foi de embale e faltou sorte. Mas a morte tava ali de canto observando os passos, movimento bem na entrada do banco. E foi um, dois, ação terrorista, é o choque de tocar na cabeça. Não reage se não morre, esqueceu, vacilou do vigia ali no canto, com a morte no corpo e o diabo no cano. Infelizmente é assim que eu vejo o lamento, famílias desmanchadas, mãe aos prantos de joelho. Até quando cantar sofrimento dos mano? Até quando, me diz, velório até quando? É fulano que tá preso ou se pá levou tiro? É não sei quem que morreu e foi achado no lixo. Destino